No coração da quebrada, o sol não dá trégua. Os mano na correria com a visão na etiqueta. O trampo é pesado, mas é assim que a gente vive. O corre é malandro, mas no final antes a gente brilhar. Na favela o jogo é sujo, mas a gente faz o corre com a mente afiada. Na selva de concreto a gente sobe, o papo é reto, não tem tempo pra caô. No dia a dia o campo é intenso, mas tamo no flow. O bailão tá fervendo, os mano tão no rolê. A quebrada rua é o palco onde a gente faz acontecer. O grana é pouca, mas a moral é sempre alta. Cada esquina tem história e a gente não se exalta. Na favela o jogo é sujo, mas a gente faz o corre com a mente afiada. Na selva de concreto a gente sobe, o papo é reto, não tem tempo pra caô. No dia a dia o campo é intenso, mas tamo no flow. O bailão tá fervendo, os mano tão no rolê. Na quebrada a rua é o palco onde a gente faz acontecer. O grana é pouca, mas a moral é sempre alta. Cada esquina tem história e a gente não se exalta. Na favela o jogo é sujo, mas a gente faz o corre com a mente afiada. Na selva de concreto a gente sobe, o papo é reto, não tem tempo pra caô. No dia a dia o campo é intenso, mas tamo no flow. Os pivetes sonhando alto, o corre não é fácil, mas no gueto o sonho é firme, não se abala com o acaso. O crime é um caminho, mas é o que a vida escolheu. Na quebrada a luta é constante, mas o respeito é o que eu vejo. Na favela o jogo é sujo, mas a gente faz o corre com a mente afiada. Na selva de concreto a gente sobe, o papo é reto, não tem tempo pra caô. No dia a dia o campo é intenso, mas tamo no flow. E no final das contas, a quebrada é a nossa casa. Cada dia é uma batalha, mas o corre nunca cessa. No estilo MC Cabelinho, a vida é um rap sincero. Na favela a gente brilha mesmo no jogo mais severo.